Oi, gente. Nós estamos aqui na reunião e a Sônia colocou uma música. Ela sentiu de colocar uma música agora. E quando ela colocou a música, aí veio assim na minha mente. Alguém falou assim na minha mente, na mesma sintonia que você, né? Porque falaram assim na minha mente: você vai contar a experiência que você teve, em que foi te mostrado tudo o que aconteceu nessa época, na passagem, que foi na passagem de Moisés com o povo, passando pelo deserto até o Mar Vermelho. Então, eles me mostraram esse desdobramento. Foi um desdobramento, mas foi como se fosse eles me levaram, né? Ou, de repente, eles fizeram com que eu lembrasse, porque a gente sabe que a gente já vem reencarnando aqui na Terra durante muito tempo. Então, provavelmente, eu acredito que eles fizeram com que eu acessasse algum registro, né? Esse registro dessa época, akáshico, em que eu também passei por esse momento, porque a sensação que eu tive era como se eu estivesse passando por aquilo. Ao mesmo tempo que eu estava vendo, eu estava passando. E trazer explicações a respeito de algumas coisas espirituais também, que estão até na Bíblia, que está contado na Bíblia. Então, que algumas coisas que estão relatadas na Bíblia sobre essa passagem, algumas coisas elas são espirituais, porque todos nós somos médiuns. E naquele período também já tinha mediunidade, né? Ver por Moisés. Então, tinham dons de visões, né, revelações, essas coisas todas, né, todas essas faculdades mediúnicas. E aqueles que tinham dom de visão, eles viam o que ia acontecer no plano espiritual. E eles viam como se encarnado fosse, então acabaram passando como se realmente tivesse acontecido, né, como se tivesse materializado e acontecido. Mas, na verdade, estava acontecendo no plano espiritual, mesmo havendo a travessia. Mas eles também estavam vendo todo o processo espiritual ali que estava acontecendo, tá? Isso que eles pediram para poder avisar. O nome da música é Faraó ou Deus, né? Da Shirley Carvalhais. Quem quiser escutar a música e depois, para poder entender melhor o que, que eu vou falar, essa passagem, né? O que, que eu vou desse relato. O que, que eu via? Eles me mostravam, eu via a Moisés guiando o povo, saindo do Egito, ali guiando e passando pelo deserto. O que que eles me mostraram? Moisés, ele já tinha tido uma criação no palácio, né, por Faraó. Então, ele já tinha um conhecimento muito grande ali, porque ele foi criado como um príncipe, vamos colocar assim. E você tem que ser... Lá eles eram instruídos, né? Estudar cultura, estudar astronomia, estudar astrologia, estudar sobre posição do sol, as constelações, então, e muitas outras coisas. Então, ele não foi tirado esse direito dele, né, como sendo resgatado e sendo criado como vamos dizer assim, um faraó também, de uma certa forma, porque era para o que ele estava sendo criado também, para ser um faraó. Então, ele teve todo a criação, todo direito, a mesma criação, os mesmos conhecimentos que o irmão dele, Ramsés, também teve, tá? Não foi diferente, criação de um para com o outro não foi diferente. E quando aconteceu alguns episódios, não vou trazer assim detalhes, mas aconteceram alguns episódios que ele teve que ir para o deserto, ele teve que se refugiar no deserto, ele teve que fugir para o deserto. Então, ele, período que ele ficou peregrinando pelo deserto, ele já tinha um conhecimento que ele já estava levando do que ele aprendeu, do que ele recebeu na criação dele lá no palácio. E quando ele ficou peregrinando pelo deserto, ele passou a conhecer o deserto. Já tinha o conhecimento, mas passou a conhecer muito mais. Então ele passou a conhecer mais ainda o deserto. Passou a conhecer sobre vento, sobre a natureza, porque Deus lhe faz as coisas muito perfeitas, né? Então, Deus, a gente vê que Deus usa as leis da natureza, porque as leis da natureza, elas estão, né, sob, né, estão assim, Deus comanda. Então, não foi diferente com Moisés. Moisés passou a conhecer. Se você for deixado na mata, você não vai ter que sobreviver? Você não vai ter que lutar pela sua sobrevivência? Você não vai ter que arranjar meios de conhecer a mata, conhecer a floresta, quais são os seus perigos, e também conhecer as árvores, vai se queimar, vai se espetar. Tudo isso você vai ter que passar pelo processo que é, ou você sobrevive ou você sobrevive. Não foi diferente com Moisés. Ou ele sobrevivia ou ele sobrevivia. Ele tinha que lutar pela vida dele. Porque no palácio ele tinha tudo ali à disposição dele. Comida, água, banho, tudo isso ele tinha ali à disposição dele. No deserto ele teve que ir em busca de tudo isso. No palácio tudo era levado até ele. E no deserto ele tinha que correr atrás de tudo isso. Então, com isso ele passou a conhecer, né? E ali ele passou pelo deserto dele. Quando a gente costuma dizer que passar pelo deserto, né? Na religião evangélica, a gente costuma dizer que Deus nos levou no deserto, a gente está passando no deserto. É justamente isso, as privações do deserto. Você tem que lutar pela... Você passa por essas dificuldades em que você tem que lutar pela sua vida, né? Você tem que lutar para sobreviver ali. Então, metaforicamente, é o que a gente costuma falar quando a gente passa pelo deserto, né? E sobre, diz, passamos pelo deserto, Deus foi conosco, nos guiou e sobrevivemos. Assim foi com Moisés. Desenvolveu a mediunidade dele, as faculdades mediúnicas dele foram desenvolvidas ali, porque quando ele voltou para o palácio, você percebe que ele já volta para o palácio com as faculdades já todas abertas. Então, ali no deserto, que ele passou ali, foi importante para o desenvolvimento da mediunidade dele também, né? Quebrantamento, humildade, né? Tudo isso que os mentores falam aqui de reforma íntima para a gente, Moisés teve que desenvolver tudo isso no deserto, né? Então, quando ele volta para o palácio, que ele recebe a direção de voltar para libertar o povo, e aí aconteceu tudo, né? Que a gente já sabe das pragas, aquelas, né? Todo esse processo. Então, agora eu vou adiantar um pouquinho e vou para a parte que foi o que eles me mostraram, em que eu via o deserto perder de vista. Perder de vista. Sol. E eram muitas pessoas. Muitas, muitas. Velhos, crianças, botar idosos, né? Crianças, adolescentes, adultos. E caminhando naquele ritmo lento, porque a maioria estava tudo a pé. Tudo a pé, né? As roupas bem surradas, bem, e tendo que, e tinham que, muitas roupas em cima deles, muitas, muitas, eu via isso, eram muitas roupas, só ficava só o olhinho pro lado de fora, só isso aqui pro lado de fora, que eram muitas roupas em cima para poder passar, para proteger do sol durante o dia e proteger do frio à noite. Não era como às vezes se imagina, como a gente está, vamos para o deserto como a gente está aqui, sabe? eram muitas roupas, muitas. Chegava, a pessoa parecia ser gorda de tanta roupa que tinha ali uma em cima da outra para se proteger do calor e do frio, tá? E uns ajudando os outros ali nos processos. E uma coisa que era interessante que eu via era que durante a noite, durante o dia, quando Moisés ele tinha que se guiar para saber a hora, para saber o horário que era e saber também em que posição estava, leste, oeste, qual era a posição. Eu via quando ele pegava o cajado, aquele cajado não era uma varinha mística, não era uma varinha mágica. Era o apoio dele e era o instrumento dele de trabalho, era o instrumento dele. Também o povo precisava disso, né? Mas ele tinha consciência do que aquele cajado representava para ele. Então eu via quando ele fazia um círculo na areia, pegava o cajado e colocava no meio do círculo. Aí fazia a sombra, e ele sabia a direção que ele estava, ele sabia para onde ele ia, ele sabia a hora, mais ou menos, a posição, fazia riscos e sabia desenhos assim, e sabia mais ou menos qual era a hora, e sabia qual era a posição, que posição seguia. Ele fazia esse círculo na areia e era assim várias vezes. Vamos supor, no, no em tal, mais ou menos ele sabia quando o sol estivesse em tal posição, ele sabia qual era a hora, ele sabia se era no meio do dia. Quando estivesse numa outra posição, ele sabia se era no meio da tarde. Então era, sabe, ele tinha esse conhecimento e eu via isso. Eles me mostravam isso, eu via direitinho. Ele fazendo esse círculo, botando o cajado. E à noite, ele se guiava pelas estrelas, ele se guiava pelas constelações. Eu via quando ele olhava assim e procurava as estrelas certas, as estrelas que ele sabia que estava na direção que ele tinha que ir, que ele sabia qual era a direção em que o mar ficava, e ele sabia. E ele olhava, ele se guiava à noite pelas estrelas, se guiava pelas constelações. Então ele tinha esse conhecimento, né? Então eles me mostravam isso. E foi muita luta. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Foram dias e dias de caminhada até chegar ao Mar Vermelho. E quando chegou lá, ele sabia, ele conhecia tanto a natureza, ele estudou tanto a natureza, que ele sabia quais eram os momentos, ele conhecia os ventos, ele conhecia os tipos de ventos, ele sabia qual era o vento, né? Ele sabia o local que ele tinha que conduzir o povo, e sabia qual era o vento certo. Então, quando essa passagem do Mar Vermelho, que diz que o Mar Vermelho se abriu, que ele colocou o cajado ali, ele teve que colocar o cajado, porque primeiro o povo precisava disso. O povo precisava. E ele tinha que, de alguma forma, guiar aquele povo. Ele tinha que fazer com que o povo fosse atrás dele. Não é diferente de hoje, gente. Não é diferente de hoje. Quantos que não precisam de vários amuletos? O cajado para o povo era um amuleto. Condensador de energia. E não é diferente de hoje. Sabe? Algo místico, exatamente. Então, ele para ele era um instrumento, como falei, um instrumento para ele poder se guiar. Porque você imagina no deserto. Para quem não sabe, deserto tem armadilhas, tá? Areia movediça. Então, como é que você vai testar? Porque muitas das vezes você está pisando, quando você vê, você já está sendo tragado, você já está sendo sugado, você já caiu. E ele usava justamente porque ele sabia. Eu via, me mostrava quando ele palpando. Teve um momento que ele palpou e a areia afundou e ele guiou o povo para o outro lado. Pensou se ele tivesse guiado o povo? Ia. Muita gente ia morrer ali sendo tragado pela areia movediça. Então, o cajado para ele era um instrumento de trabalho. Assim como foi também na passagem do Mar Vermelho. Então, Estão falando aqui comigo, assim como foi com Chico Xavier, a caneta. a caneta, Caneta, exatamente, foi papel e a instrumento de mesa, trabalho, papel e instrumento de caneta. trabalho. Isso. E que está lá o museu. Foi um instrumento de trabalho. Não é diferente do cajado. Não é diferente do cajado. Então, o que que aconteceu com relação a esse processo dele do Mar Vermelho? Hoje a gente tem esse conhecimento, mas naquela época, que muitos de nós aqui, até quem está assistindo e vocês que estão aqui, já viveram naquela época. Então imagina, vamos lá, gente, naquela época, sem conhecimento nenhum, sendo escravo, sem direito a nenhuma, o que os faraós tinham direito, todos eles tinham direito lá de educação, de alguma forma, a gente só tinha direito a ser escravo. A comunicação era só de falar, porque não tinha outra voz. Eu cresci, então aprendi a falar, aprendi a se comunicar. Aí você chega na praia e você olha e vê vamos colocar assim, o mar se abrindo, que na verdade o mar se abriu, mas pelas leis da natureza. Deus usou as leis da natureza para que esse evento acontecesse. E Moisés sabia. Tudo estava a favor dele. Relata sobre eles terem parado, Sim, eu vou vocês chegar. pensar. Eu vou chegar lá. Então, Moisés, ele chegou. O mar, aí eles tiveram que acomodou aquele povo todo lá e como é que vai passar o mar ali na frente deles? Como é que eles iam passar? Ninguém sabia nadar, poucos sabiam nadar ali. E Moisés mandou que todos esperassem, falou que todos esperassem. Não importa o tempo, mas orientou que todos esperassem. Acamparam ali mesmo. Sentaram, ficaram acampados ali. E começou a vir um vento muito forte. Primeiro começou aquele vento sutil, que eu lembro, e depois começou. Sabe essas ventaninhas que dá aqui de vez em quando? Que chega a levar até telhado de casa, chega a derrubar até árvore. Eles tiveram que cavar na areia para se acomodar ali, para se proteger do vento, de tão forte que o vento era. Eles cavaram, eu via isso, vários ali cavados, e sentaram, faziam tipo um, todos juntos ali, aglomerados e ajudando um ao outro, os mais velhos embaixo para serem protegidos, as crianças, os mais fortes, mais, né, em cima, para de alguma forma assim ajudar grupos, enquanto o vento estava ali. Maré abaixou. Porque dependendo da fase da lua, a gente sabe que a maré é baixa. Existe, não sei se vocês já viram isso. Então, além da lua, ainda teve esse vento. Maré baixou. Quando eles olharam, eles viram aquele banco de areia. De um lado água, do outro lado água. Então, para quem não tem conhecimento nenhum, o que que você pensa? O mar se abriu. Não é isso? É o que eu pensaria. Se eu não tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu ia falar que o mar se abriu. E Deus permitiu, fez tudo isso para que o povo confiasse e o povo seguisse Moisés. E quando Deus disse para Moisés, toca nessas águas, não pense em você que quando ele seguiu, porque o povo precisava disso, ele não. O povo precisava. E ele sabia que o povo precisava. Aí ele tocou com o cajado nas águas. Depois que ele tocou, aí começou a vir todo esse processo. Começou todo esse processo. Então, para o povo, foi algo mágico, foi algo sobrenatural. Entendem? E nada mais foi do que a lei da natureza contribuindo. Nada mais foi do que a natureza ajudando, como a natureza sempre tem feito conosco. E o que que a gente faz com a natureza? De que forma a gente devolve a ajuda que a natureza nos dá? O que que a gente devolve para ela? Aí vem dizer assim, na natureza não tem vida? Como não? O vento? O que que a gente aprendeu? Quem são os elementais que estão nos ajudam no trabalho espiritual que a gente não vê? Quem tem olhos de ver, né? Que tem a mediunidade de ver o que está acontecendo? A lua? Vocês acham que a lua não tem magnetismo, que não tem vida na lua? Vocês acham que aqueles raios da lua ali não tem elementais? Não tem... que vem pra gente? Por que que... alguns falam assim, pega o cristal, né? Ou alguma coisa e deixa... deixa se banhar com a luz da lua. Por quê? Tanto da lua quanto do sol. Tem vida. Tudo é energia. Então tem vida ali. Tem seres ali. Que a gente não conhece. Porque há muito mais no plano espiritual para a gente conhecer. Então ali eu tive essa experiência que... assim, foram muitas coisas que eu vi. Eu estou trazendo agora um pouco do que eu estou lembrando. Que foram na hora, foi muito... muita coisa. Só que... assim, estou tentando passar um pouquinho para vocês. Posso fazer uma complementação? Eu já ouvi essa que a gente gravou, foi a Michelle que gravou, e ela passou para mim, quando a Sabrina estava nesse desdobramento e vendo e relatando tudo que ela estava vendo, a Michelle gravou tudo. Eu vou até depois pegar com calma que você gravou, que eu vou olhar no meu celular para tentar escrever, para depois a gente colocar na plataforma. Vou tentar escrever isso aí. Mas eu lembro que eu já ouvi outras vezes, a Sabrina falou tão baixinho que a gravação tá assim, eu vou ter que colocar em algo que eu consigo ouvir mais, né? É interessante que quando eles pararam, Moisés conduziu o povo para um determinado local onde ele sabia, ele conheceu o deserto, ter explorado, ele sabia que tinha uma determinada área em que, quando houver, em uma determinada época do ano, haveria essa maré baixa, haveria esse vento e que ia promover um banco de areia que ia ligar a terra de um lado ao outro, atravessando o mar. Então, era uma determinada área específica. Ele não levou em qualquer local do Mar Vermelho, era uma área específica. Isso. E quando eles chegaram lá, não foi chegar no dia, ficar a noite lá e... Não. O que eu ouvi é que eles ficaram alguns dias alguns acampados dias. Ali. Isso. Eles ficaram o tempo que Moisés falou que ficasse, porque estava aguardando essa movimentação da natureza. Então, eles ficaram alguns dias acampados, esperando que viesse essa maré baixa, porque era mais ou menos dentro daquele período que ocorreu essa maré baixa ali. E vinha, eles escutavam ao longe que vinha Faraó, eles viam que eles vinham atrás dele, eles estavam se apavorando, porque estavam vendo que estava chegando e nada de sair, eles estavam apavorados. E a Sabrina via o pavor deles, Sim. que eles sentiam aproximação, sabiam que estavam aproximando e não tinha... Eles não... É como eu falei da questão da mediunidade. Uma coisa que eu queria falar da questão da mediunidade, essa parte que eles falam na Bíblia, de uma coluna de fogo à noite para guiá-los, na verdade, foi tudo espiritual. Porque Moisés se guiava pelas estrelas. Mas quem tinha ali o dom de ver, conseguia enxergar nessa coluna de fogo a batalha que estava sendo para poder tirar eles dali. Uma batalha muito grande para a libertação deles. Porque até no deserto, eles estavam expurgando. Até nesse período que eles estavam passando no deserto, eles estavam expurgando, eles estavam quitando débitos. Eles estavam quitando débitos como escravos e estavam quitando débitos também ali naquele processo no deserto. Eles estavam quitando débitos. Então, eles não estavam padecendo, pelo contrário, estava sendo a libertação deles. Tudo que eles estavam passando ali era para a libertação. Libertação e quitação de débitos, para que eles pudessem evoluir nas próximas encarnações, outras etapas. Que muito da época de Akhenaton, eles encarnaram os sacerdotes, tudo isso, e o povo na época de Akhenaton, que seguiram a Amon, eles encarnaram nessa época como escravos. Então, foi todo um planejamento da espiritualidade. Você vê como é que Deus, ele luta sempre pelos seus. Sempre. Que até nesse período... Então, tudo que eles estavam vendo ali, coluna de fogo, e muitas outras coisas, era tudo espiritual. Só que eles, quem estava vendo, que olhava e via, não entendia o que, que era aquela coluna de fogo. Não entendia que era espiritual. Então, quando foi trazido, a pessoa trouxe o que ela viu, que realmente, ela, para ela, realmente apareceu aquela coluna de fogo. Imagina você, se a gente está aqui agora, e todo mundo vê uma coluna de fogo aqui. Vocês vão achar o quê? Que realmente se materializou uma coluna de fogo. Mas, na verdade, a visão de todos, visão espiritual de todos, foram abertos. Então, eles estavam me explicando isso. Que essa coluna de fogo, essa parte, foi tudo na parte espiritual. Aí, eles... aguardaram o tempo necessário, aí houve toda essa maré baixa, esse vento, e eles lutavam para se manter ali, foi como a Sabrina descreveu, e no dia seguinte começou a travessia. O que, que eu queria trazer para vocês Que aí vocês podem falar assim, ah, mas não é possível esse relato. Mas aqui perto de nós, em Mangaratiba, lá em Praia Brava, não é nem Praia Brava, é na Praia do Saí. A Sabrina era pequena, a gente ia lá para casa e no mês de julho, era mais ou menos julho, tinha uma maré baixa lá no Saí, que fazia um banco de areia da praia até uma ilhazinha. Muitas das vezes eu levei Sabrina e Augusto lá quando eles eram pequenos para eles fazerem esse trajeto, a Juíra também com a gente. E a gente fazia esse passeio, olhava ao longe mar, e um banco de areia ligando a praia até a ilha. Até a gente ilha. Ia a pé. E você ia a pé até a ilha. Até a ilha. Mas tinha um determinado horário que podia fazer isso. Porque logo vinha, acabava aquela maré baixa, aí voltava de novo. Morreram afogados ali, porque achavam que iam ficar muito tempo, e quando voltavam já não tinha mais o banco de areia, porque já o mar já tinha coberto tudo. Você tinha um determinado horário e acontecia isso em uma determinada época do ano. Tá? Várias vezes nós fizemos esse passeio ali a pé. Eu, Sabrina, Augusto era pequenininho, Sabrina pequena. É. A Juí, a gente tinha que ir cedo e voltar cedo, porque dava maré baixa, daqui a pouco o nível do mar. E às vezes tinha pessoas que iam, achavam que ia ficar muito tempo, começava a voltar o nível, aí não, como eles foram a pé, achavam que não ia subir tanto o mar, quando iam voltar, quem não sabia nadar, lascou. Era terrível ali. E uma vez conversando com um senhor que veio aqui participar do trabalho da plataforma, ele mora também em Fortaleza, eu não sei qual é o local que ele descreveu, mas parece que, não sei se é lá, não me lembro, que ele fala que tem um local que acontece isso em uma determinada época do ano e que fica muito tempo aquele banco de areia ligando de um lado a outro. E o mar afastado, e fica um bom tempo, não fica horas, fica dias. Fica. Aquele banco de areia ligando de um lado ao outro. Eu até falei assim para ele, poxa, eu pensei que fosse só. Ele falou assim, não. Só que lá no Açaí, no Saí, ficava poucas horas. E esse local que ele descreveu fica dias. Mas é dias aquele banco de areia ligando de uma faixa à outra. Então, provavelmente se deduz que foi isso, Moisés liderou o povo para um local assim, fazer a travessia nesse determinado local, que ele sabia que ali ia ter essa movimentação da natureza e ia fazer esse banco de areia ligando de um lado ao outro. E foi e o mais interessante, por que a gente está gravando? Porque eu fui incomodada a procurar essa música, mas eu estava tão atarefada com as coisas que eu não dei importância. Eu fiquei cuidando de tantas outras coisas e não procurei. E o Michael falou assim, eu cantei tanto. Quando ele falou para mim, eu falei, caramba. Deu aquele despertar. Eu falei assim, é um espírito de Deus, testifica outro. Eu vou ter que procurar, porque... Aí fui procurar, coloquei e ele apontou, foi essa aqui que eu ouvi, então é essa que eu vou colocar. E coloquei que ele estava ouvindo. Aí quando a gente estava ouvindo, que eu me conectei com o pai, comecei a conversar com ele, ele falou, chama minha filha e manda ela falar o que eu já mostrei para ela. Então a gente vê Deus nos conduzindo nesse momento e trazendo essa informação. Deve ter um porquê que a gente não entende. Mas no futuro, os esclarecimentos virão. Verdade. Né? Como os mentores dizem aqui, nós estamos gravando hoje, não pensem que é para hoje, isso é para nível de futuro, daqui a 10 anos, vocês vão colher os frutos, vocês vão entender. Então é a mesma coisa agora. Então tem uma razão dessa gravação e eu vou pegar o que você me mandou quando você gravou o desdobramento dela, que a Sabrina não foi nem um desdobramento, ela foi um desdobramento, mas assim, ela voltou no passado. Ela via, ela relatava o que ela estava vendo e foi gravado. Eu vou tentar escrever para a gente colocar no, na plataforma, tá? Lançar na plataforma. Tem outro relato também na França, uma estrada também no meio do mar, passa até carro. Passa até carro. Bem longa, né? Quer falar aqui? Vem cá. Não precisa, então fala. É. É. Esse relato que você está colocando, dessa França, dessa estrada que passa até. Exato. Então, isso deve ter acontecido naquela época. Aí a gente fica assim, ah, porque bateu no mar, mas isso é para o povo precisa, como Sabrina falou, o povo precisa de uma estátua, o povo precisa de um pé de coelho, o povo precisa. Quantas coisas o povo precisa. Só que a espiritualidade hoje, ela está trazendo, está mostrando que, na verdade, tudo é mental. Porque, para o período que nós vamos agora, de regeneração, então não há mais necessidade de nada disso. Tudo é mental. Então você não vai precisar de uma guia, você não vai precisar de uma imagem. Tudo é você. É você como co-criador. Que eles falam isso, nós somos co-criadores. Então a gente pode co-criar a nossa realidade. Né? Eu tenho assistido o audiolivro do Saint-Germain. E ele fala muito a respeito do eu sou. O eu sou nada mais é do que você ser co-criador. Então nós temos que tomar posse dessa realidade. Que eu sou. Quando todos tomarem posse dessa realidade do eu sou, não vai precisar de mais nada, de amuleto, de guia, de estátua, de imagem, de padê, de nada disso. Não vai mais precisar. Vai ser totalmente diferente. O trabalho espiritual vai ser totalmente diferente. Junto com os espíritos, vai ser totalmente diferente. E principalmente também na questão da... vamos colocar as campanhas, né, que se fazem nas igrejas. Campanha de libertação, campanha o culto dos empresários, o culto disso, o culto daquilo, e várias campanhas. Isso vai chegar um momento que não vai ter mais. Eu sempre trago a história interessante para a gente entender como funciona a nossa mente. Eu ia numa igreja que está ligada à igreja que eu frequentava, é da mesma denominação. E se fazia uma campanha do sabonete. Você tinha que levar sabonete para a igreja, ia ser orado, botava o sabonete lá, ia ser orado para você chegar em casa, tomar banho do sabonete para ter grandes vitórias. Né? Se fazia essa campanha. E todo mundo levava o sabonete. Mas por que iniciou essa campanha? Tinha um propósito. E o propósito, eu até falo assim, porque parece que está debochando, mas não é. Porque tinha irmãozinho na igreja que não gostava de tomar que banho. Que não tomava banho. Não queria tomar banho. E ninguém queria sentar do lado deles. Então aí foi feita a campanha. Foi feita a campanha. E a campanha ficou. Teve um propósito que deu certo. Deu certo, fez os irmãozinhos tomarem banho. Mas a campanha ficou. A campanha ficou, gente, isso perdurou, ficou. É. Aí todo mundo ia tomar banho. Mas o propósito era outro quando começou, é tentar fazer com que os irmãos tomassem banho. Só que aquilo virou, o povo se agarrou tanto àquilo que a campanha nunca acabou. É. levava o sabonete para a igreja para ungir, para você ter prosperidade, você ter saúde, você ter tudo. Mas o propósito foi um. E acabou sendo modificado. Então, o povo precisa disso, porque a campanha perpetuou. É. Ficou muito tempo essa campanha dentro da igreja, mas o propósito era outro. Então, a gente vê como funciona a mente do indivíduo. Como funciona a nossa mente. Por que a gente se agarra a tantas coisas? Tá? Foi uma campanha que teve sucesso? Teve muito sucesso, conseguiu aquilo que se queria. Mas foi além, além do tempo que precisava. Então, é isso que eu queria deixar, para a gente entender essa questão do apego às coisas, o apego a ritual, o apego a... Porque ele tem muita coisa desnecessária. Às vezes tem rituais que se fazem, que passa de pessoa para pessoa durante anos e anos e anos e não sabe nem por que está fazendo. É verdade. E não só o ritual, gente. As interpretações. Né? As interpretações. Às vezes você interpretar tudo ao pé da letra, então você tem que analisar. Uma coisa que eu aprendi muito com relação à Bíblia, nesse período, é que existe uma história ali. Da mesma forma que tem na Umbanda, no Candomblé, em qualquer outra religião, existe uma história por trás. Então, você tem que olhar a história e não pegar e interpretar tudo ao pé da letra. Então, tudo tem que ser analisado. Então, a Bíblia, ela tem que ser estudada. E não é só você estudar lendo, porque se você só ficar estudando e lendo e sem, por exemplo, o livro dos médiuns, livro dos espíritos, né, que iniciou lá com Allan Kardec, então você tem que ver toda a história. Você tem que estudar toda a história. Não é só pegar o livro e ler. Vai na história, para você poder entender como iniciou, como começou, qual o propósito, o verdadeiro propósito daquilo. Porque depois, o verdadeiro propósito, gente, ele se perde com o tempo. O verdadeiro propósito se perde. Então, para você ver o verdadeiro propósito, você tem que voltar no tempo, você tem que ir lá na história, você tem que analisar. Dá trabalho? Dá um trabalho imenso. Porque você tem que pesquisar. Ah, mas eu não sou historiador. Ué, você não vai saber sobre a sua história? Que é a história da humanidade? É a nossa história? Porque você vem reencarnando, a gente vem reencarnando, a gente passou de tempo em tempo, como é que você não vai querer saber sobre a sua história? Não? Então é isso, gente. Por isso que eles falam que tem que estudar. Estudar é num todo, tá? É num todo. É tanto a história, né, dos livros psicografados que vem pra gente, também a história da humanidade trazida. O que mais tem na internet são historiadores que eles buscam, procuram trazer de qualquer religião e a história mesmo da humanidade. Se procurar, acha. Mas fazer um filtro. Tá bom? Então era essa mensagem que a gente queria passar para vocês. Amém. Amém. Pode.